chegamos ao 9º episódio da segunda temporada de Agretsuko, Ela Sonha. Retsuko ajuda a amiga Puko, saca Puko, a gatinha? É aquela gatinha mesmo da primeira temporada, apareceu de novo. A fazer a mudança pro novo escritório da empresa dela de escada até o quinto andar. Cara, a cara... Ana, de novo, demonstre como é a cara de bunda de Agretsuko ao descobrir que ela vai subir uma mudança até o quinto andar sem elevador. Detalhe, quer dizer, ela primeiro se ofereceu pra dar uma carona, dirigir um caminhãozinho lá, um pequeno utilitário pra levar as coisas até lá. Eu, como ela, também pensaria a mesma coisa. Estou dando uma carona e quando a gente chegar lá, alguém vai descarregar. Só que não. O momento que ela fala, não, a gente vai subir. Ah, tá aí o elevador. Que elevador? Esse prédio é muito velho, não tem elevador. É o momento de chamar o heavy metal, né? Fala sério. Né? E o mais legal é que, assim, abre o episódio desse jeito e fecha o episódio desse jeito. Mas aí o que que ocorre? Após a mudança, as duas conversam a respeito do negócio da Puka, né? Da Puka que começou no quarto dela, mas depois as coisas foram mudando na vida das duas, né? Estão lá cansadas, estão tendo papo sobre a vida, o universo e tudo mais. Voltando na mudança da Puko, a Retsuko sonha com o Tadano e uma possível casamento com ele, né? Oh, eu espero esse endinho no olhinho da Retsuko, muito fofo de bebê, meu nhenhen. Aí, Gori e o Ashimi trombam no corredor, e dessa vez, literalmente, elas fazem aquela pose estilo quarterback de futebol americano e elas literalmente vão uma pra cima da outra e caem no chão. Cara, eu tô começando a ficar com medo dessas duas. E a Retsuko vê tudo. Ah, eu quero contar pra elas do Tadano, mas eu primeiro tenho que conseguir fazer com que elas façam as pazes. Ah, Retsuko é um doce fazer o quê? Ela quer a amizade de todo mundo mesmo. É, mas ela também tá naquela, né? Eu quero que as duas façam as pazes, mas ela tá numa nuvem tão cor-de-rosa, tão de algodão doce, que ela, na verdade, não tá vendo o lado das duas, né? O que que eu posso fazer pra ajudar as duas? Ela continua ali flutuando. Sabe aqueles desenhos antigos que o personagem sente o cheiro de comida e começa a flutuar no ar? Ela tá mais ou menos assim, só que de amor. Ô, Tutu. Sim. Tá toda Tutu quente, ó. Mas aí o Raida cumprimenta a Retsuko e mostra pra Retsuko uma revista que tá dando na capa, né? E que ele realmente é o ídolo do Tadano, do Raida e o Caramba 4, tal e coisa. A Fênix e a Kabai fuxicam o Instagram da Retsuko e descobrem que ela foi a Hokkaido de avião, porque só pode ter ido de avião, porque ela foi num dia e voltou no mesmo dia, ela não pode ter ido nem a pé, nem de carro, nem de trem-bala, porque não chega. Porque não tem trem-bala também pra Hokkaido, porque seria outra ilha, né? Mas também tem essa. Não daria uma pontezinha básica, não? Não, trem-bala desse jeito não. Sim, não. Sem contar que é muito caro. Né? Aí o presidente, nosso querido, amado, inteligentíssimo presidente da empresa, convida o chefe porcão para já ir jogar golfe com ele e o presidente Tadano da startup no fim de semana, né? O porcão... Cara, o porcão, eu não sei como é que o porcão ainda não foi mandado embora. Ele vai pra porra da reunião com o presidente esfregando a porra de um taco de golfe. Ah, você gosta de golfe, né, porcão? Não, gosto nem um pouco. Ele tá lá tocando uma bronha na... Não tem outra analogia, cara. É essa, desculpa. Não tem outra analogia. Mas aí o porcão diz, não, sim senhor, pode deixar que eu vou fazer o meu melhor, vou jogar como ninguém já jogou na história. Só que eles não sabem que o Tadano acabou convidando alguém. A Retsuko, ele levou a Retsuko pro jogo. Aí, Ana, se já tava uma torta de climão com a briga da Washimi com a Gori, como é que foi o sabor da torta de climão do porcão vendo a Retsuko no golfe? Puta que pariu. Se antes a gente tinha uma torta de climão, agora você tem uma padaria com prateleiras e mais prateleiras de torta. Né? É. Só que você imagine uma linda tortinha daquelas de filme mesmo, sabe? Com treliça de massa em cima. Coisa linda, né? Só que na hora que você abre, olha o que tá dentro, climão. Climão. Exato. Torta de climão. E o pior de tudo é que o presidente pede pro porcão que ele trate bem e puxe o saco tanto do Tadano quanto da Arético, porque o presidente não sabe que a Arético é funcionária da empresa. Ele acha que a Arético é a namorada do Tadano, o que não deixa de ser verdade. Ele é a namorada do Tadano. Aí o porcão tem que falar: muito bem, seu Tadano, sua tacada foi sensacional. Aí quando a Arético realmente deu uma tacada boa: parabéns, você mandou muito bem. Cara, o porco devia estar se roendo por dentro, dizendo: filha da puta, para de jogar bem, desgramado, escrava do inferno. Nerdmaster, sabe o que acontece nessa hora? A torta de climão ficou na garganta do porcão entalada. Né? Aí o porcão bate um letra, né, pra ela parar com isso, tal e coisa, tal e coisa. Mas eu não sabia que o senhor ia jogar, tal e coisa. Ela tá dando só, me convidou pra jogar com os amigos, tal e coisa. E é óbvio que depois ela dá um porro na porra do Tadano. Porra, caralho, você veio me trazer pra bater golfe com o meu chefe, cara? Ah, eu não sabia que era teu chefe, eu não guardo a cara das pessoas direito, eu sou um Zé Ruela mesmo, tal coisa. O engraçado é que o porcão e a Retsuko, né, acabam tendo um momento lá que os dois conseguem conversar entre eles, do tipo assim, ó, não vamos falar disso pra ninguém, né, porque é constrangedor pros dois. A Retsuko pede pra ele o porcão não contar pra ninguém, e o porcão: mas nem se eu quisesse. Tá louca, eu vou gastar minha saliva contando essa merda. Tá biruta, tá maluca. Aí nesse ínterim, quando tá a Arético conversando com o Tadano já no fim da festa, né, guardando os tacos e ir embora, um paparazzo aparece e fotografa. Só que o chefe porcão percebeu, o paparazzo, e não fez porra nenhuma com isso também. Foda-se, né? Também ele não tinha muito o que fazer, né? Também não tinha muito o que fazer. Aí o Tadano e Retsuko saem de novo à noite, e a Retsuko nota que o Tadano não está mais bocejando tanto como na época da autoescola. Inclusive, para ela, ele era o menino bocejo. Ah, e o que que o Tadano conta para Retsuko por conta disso, seu Jorge? Então, aí ele conta para Retsuko que o N.O. tem monitorado os ciclos de sono dele, e ele vira pra ele e fala assim: ah, eu tô dormindo melhor desde que eu tô começando a sair com você. Puta, aí... Mais um momento kawaii! Seguido, inclusive, de uma música, né? Porque, aliás, uma coisa que eu não cheguei a comentar, e eu quero a opinião daqui dos meus companheiros. Cara, os episódios dessa segunda temporada, pelo menos no quesito linha editorial, né, roteiro, estão muito parecidos com os mesmíssimos episódios da primeira temporada. É só você trocar o Tadano pelo Resatsuki. Isso, Resatsuki. Que, porra, nesse episódio agora tem uma música entre os dois pombinhos, como também teve um episódio também na temporada anterior com uma música entre dois pombinhos. Quer dizer, eu tô vendo a chamada da rima, né, rima editorial, né, rima de roteiros nessa história, hein, seu Harecho. Eu tô sabendo, tô vendo o senhor, seu Harecho. Tu tá só copiando as fórmulas, só fazendo um pouquinho diferente. Eu tô vendo, hein. Receitinha de bolo. Senhor. Né, seu Harecho. Harecho, pra quem não sabe, é o cara que faz as histórias da Arético. Bom, mas aí Puku encontra um funcionário na empresa dela, e o funcionário avisa em cima da hora que ele vai fugir porque vai pro Lollapalooza ou qualquer outra merda. É, Lollapalooza. Né? Pra loser mesmo, né? Aí a deixa a Puku numa furada e puta da vida, foda-se, né? Fazer o quê? E ela encontra fotos do paparazzo do Tadano, e ela obviamente reconhece a Arece. Não só ela, mas literalmente toda a torcida do Corinthians. Ah, mas também, gente, a revista publica as fotos da menina e nem pra fazer um quadriculado na cara, mas né? Mas fez no olho. Mas é mas que o japonês. Olhinho, ele, são o japonês não tem. O japonês não tem o costume de fazer aquela cara de Cerveró, não. Ela só o olhinho só. Mas não é, Jorge? Podemos comemorar nesse momento, porque pra ajudar a Retsuko, a Gori e a Washimi declaram trégua. Yes! Vamos lá, Ana, nós dois juntos. Yes! Só que assim, né? É. Nesse momento, Retsuko, pouco depois, né? A Retsuko tá no... troca a cena, né? A Retsuko tá com Tadano na limusine. Os dois, ela tá meio preocupada com os comentários. O Tadano, como sempre, aquela cara blasé dele, né? Ah, isso aí não é nada, não liga, não. E ela só vendo os Instagrams lá com as os comentários. Comentários maldosos, comentários... Quer dizer, ninguém nem sabe quem é a menina ainda e já estão falando que ela é piranha, que ela é vagabunda, que ela tá atrás do dinheiro dele, que ela tá querendo casar com ele. Nesse momento a gente só vê uma barra de life na cabeça da Ressa tomando dano, dano, dano, dano, dano. Mas aí quando ela lê um comentário, mas eles vão se casar, aí a barra... É o Full HP, né? Ele devolve é o Full Restore. Vitamina pra ela. Full Restore, né? Muito bem. Mas o Tadano logo corta essa história dizendo que casar é uma furada. Aí a Retsuko, puta que pariu. E é assim neste momento, puta que pariu. É, momento explosão de mente, né? Porque, pelo amor de Deus. Que termina assim o episódio 9 de Agretsuko. Fiquem por aí, ouvintes, e não percam o próximo Nerd Maratonista com a Season Finale de Agretsuko. Vamos lá.